pessoas eu já entristeci com o meu jeito de agir sem pensar. Faltou silêncio na hora certa, me arrependi, quero consertar. Se eu pudesse voltar atrás, não machucava quem eu machuquei. Eu consertava o que um dia eu estraguei. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pudesse voltar atrás, não machucava quem eu machuquei. Eu consertava o que um dia eu estraguei. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Perdoa.